Boa noite, Oxenai 6310, ponto 0 pronto. Oxenai 6310, boa noite, autorizado a linha e manter, cabeceira 1 no 0. Ali mantém 9 no 0, 6310. Farol bonito aí, essa lâmpada é nova? É, a aeronave é nova, é farol de LED. Ah, ok, muito bonito. É, e é bom também, gente. Valeu. Oxenai 6310, tá livre a decolagem. Pistão no 0, vento 120 graus, 09 nós. A 6310, decolado aos 36, chame o controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, muito obrigado, boa semana. Decolou, não se escuta. Oxalá, 6310, constato o radar na decolagem, você sai da Cuba, transição Caju para o nível de voo 350. Cuca Caju para o 0-6310, cidade Boa Jamo. Oxenai 6310, está autorizado direto Jamo. Direto Jamo, muito obrigado. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 130 graus, 09 nós. Ali decola 1 no zero, tá 317. 3197, decolado aos 39, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 308, boa noite, obrigado, 97. 3197. 3197, contato radar na decolagem, subi mantém 340, após 2000, direto ETA. Atenção 340, após 2000, valeu, decimal 3197. T-63, a sua identificação desse mantém o 040, chegada bom. Chegada bom, 4298, se identificação desse mantém 050, chegada Bomed 1. Obedecendo a Bomed 1, descendo para o 050, azul 4298. Xanem 310, chame o centro Recife, as frequências 3545, alterna 26.85. Foi agora com o centro em 12545, 2685, 6310, obrigado. Chame 6313, velocidade para 230. 1197, chama o centro Recife, as frequências 25 decimal 1, antena 28 decimal 35. 4298, desce para 2000 pés, última entre Salvador no 017, via final LS X-Ray, cabeceira no 0, chama estabilizado no localizador. 4298, descendo para 2000, 1017, ajuste autorizado em LS X-Ray, para pista no 0, vai reportar estabilizado. Controle Salvador, é o azul 2782, uma boa. 2782, a sua identificação autorizada a chegada BOMED 1, chame hotel descida. Autorizada a chegada BOMED 1, vai reportar para a descida, só confirmando, nós estamos voando MAPVU, MAPVU BOMED, confirma? Confirmo. Trato. Você tem condições de iniciar a descida a partir de agora? Afirmativo. Então, a partir de agora, vou ITAP, inicie descida para 050. ITAP, descida 050, azul 2782. Gostaria que mantenha esse high speed até o externo? Até quando mais próximo? Até a ITAP, por isso, ITAP. Beleza, é só pedir. Confirmando a descida para 2782, até o 050. Correto. Rádio 050. Salvador, boa noite, da 3305, informação Yankee. 305, a significação, desse mantém o 060, checada Bomed 1. Bomed 1 pro 060, da 3305. Na 313, isso é para 3 mil pés, altímetro em Salvador, no 017. Autorizado a linha de colapso, estamos 0, vento 1, no 0 graus e no 0 nós. A linha para o 0, tá? 4298, está estabilizado o ILS X-Ray. 4298, compra de aproximação ILS e chega a Torre Salvador em 1 na noite, decimal 95. Torre Salvador, 11895, azul 4298. Correto. E313, inicie redução de velocidade. 4 horas. Está livre procedimento, altímetro no 0.17, desce para 2000, chama estabilizado no localizador. 6319. Senhor Salvador, boa noite, eu tava 3815, decolou na sua escuta. 3815, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 320 após 2000 direto Leda. Após 2000 direto Leda, tá 3815, muito grato. Sub 4298, né? Estado autorizado, pouso visto no 0, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Livre pouso não no 0, azul 4298. Controle azul 2782, poderia voar duno um pouquinho à esquerda da rota só para lembrar uns cúmulos aqui próximo à entrada da Bahia? Direto duno para evitar as formações, 272. Direto duno 272, obrigado. Ana 313, complete por cima 100 leste, chama 2 Salvador em 198, decimal 95. 193, não, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 72, desça para 2.000 pés, altímetro em Salvador no 07, livre final e elétrico, freio cabeceiro no 0, chama estabilizado no localizador. 2.000, vai reportar estabilizado, o lock 2782. Lançar 3.5, você já foi de mótica? Aguarde, 3.5. Obrigado. Rádio 4298, sala 56, livre à direita, autorizado táxi e Alfa, Juliette, portão 01. Sente à direita, via Alfa, Juliette, portão 01, azul 4298. Primeira 3 no 3, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 20 graus, 07 nós. Velocidade e critério. Livre LS, chama estabilizado. High speed, 2782, vai reportar estabilizado. Comando fica a critério, reduções ou manter. Ativa, acompanha aí pra você ver, vai ficar bonito. no 096, autorizado a decolar para o destino 0, vento 120 graus, 0 menos. Na decolagem, qual o 096? Cinco, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador, 1097, livre final LS, acostumado em cabeceira 10, chama estabilizado no localizador. 2000 para 08, autorizado em 3, chama estabilizado na 3. Firmando altímetro no 097 em Salvador. No 097, pode voar. Duna? Pesado Duna, 3305. Salvador, azul 2795, licença informação Zulu, modo bom. 2795, contato radar 65 milhas nordeste de Salvador, empresa da chegada do MED-1 na proa de Bonf, chame no Irã Descida. Na proa de Bonf, chama lá Descida, 2795. Está ativado. Está estabilizado, 2782. 2782, compete aproximação LS da X-Ray, cabeceira 10, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, obrigado, ótimo trabalho. Motor Salvador, boa noite, com 1096. 1096, contato do radar na decolagem, submantenho 370, saída bom, bom. Batei 370 na bomba, com 1096. Torre Salvador, azul 2782, está na final agora, uma milha e meia para o externo, ainda 3-5. Azul 2782, tráfego obstinado, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 05. Autorizado pouso, azul 2782. No 5, chame Recife 251, alternativa 28 decimal 35. 5, você efetuou desvios? Já está voando, dona, da presença, era só um cúmulo. 7. localizador, tá? 3307. Cinco, pode aproximar sem LS, chame a torre Salvador, ano noite, decimal 95. Alfa, quilo, parte 3, posição 3000, posição. Confirme por gentileza 2782, já. Né? 272, táxi EV Alfa, quilo, parte 3, posição 3000. Alfa Kilo, 43, posição 3 Lima, 2782, boa. Mantenha o perfil da saída e chame agora o centro de Recife em 2545, alterando 2085. Bono 096. Confirma a frequência? Bono 2545, alternativa 26.85. 2545, obrigado. Pouso autorizado na 10-3305. Salvador, o azul 2795 no ideal de descida. Décima até o 040, azul 2795. Livrando no 60 para o 040, 2795. Solo Zuno 1, autorizado táxi Alfa Juliette, passando 05. Alfa Juliette, pro 05, na circuito, na 3305. Informação Zulu. A Tango Whisky é Uniforme, tendo indicação de se manter o 050, chega na bom. Você vai dentro para o 050 na bom, Whisky é Uniforme. 795, voe pelo. 2795, voa pelo. Salvador, Whisky and Uniforme? Prossiga. Podia confirmar o número de pouso do Whisky and Uniforme, senhor? É o 02. Ah, o 01 tá onde? Tá 20 milhas adiante. Ah, ok, senhor. Uniforme poderia pro alvo R, senhor, com a longa final da 17? Aguarde para... Número de coordenação junto à torre, o esquema uniforme permanece por enquanto na chegada. Uniforme. Uniforme, disse redução de velocidade para 220 nós. Está reduzindo isso, quem é que ele fala? 11795, livre LS, desceu para 2000 pés, altímetro em Salvador, 1097, chama estabilizado no localizador. 1097, descendo para 2000, e LS X-Ray, chamará estabilizado o azul 2795. O 24 sem indicação, desse mantém o 050, chegada a Bomé de Uno. Identificou 050, Bomé de Uno. Inclinação e voo direto para o VOR. Vou direto ver o VOR, o Whisky California. Descendo até? Até o 040 inicialmente e reduz a velocidade um pouco mais, até 200 nós. Afirmativo, senhor, reduzindo. Finalizou ILS X-Ray da 10, visual com a pista, azul 2. 795. 2795, pede aproximação ILS, chama a torre Salvador em 198 decimal 95. Completo ILS, torre 198 decimal 95. Obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa, azul 2795, estabilizado final ILS X-Ray da 10. 2795. Boa, tráfego avistado, autorizado pouso pista no 0, vento 120 graus, 09 nós. Pouso autorizado, o azul 2795. 1097, e agora os anidos iam até 170? Positivo, senhor. Positivo, até 170 nós, descido para 3000 pés, reporte para modificação do plano de voo. Tráfego aproximando para 107 milhas. Porém, as medidas de milhas da cabeceira, porém, já reduzido com 609 igual a speed. É isso, estamos no momento a 12 milhas, o Whisky California. 7. Cancelando a partida presente, estou seguindo o visual, senhor. Whisky California, modificado a partir de agora, 0-21. Descido para a altura de tráfego de 1.500 pés. Pegaço circuito, chame a torre Salvador em 198 decimal 95. Mais 18h95, boa noite. Muito boa noite, esse é o Whisky California. Whisky California, boa noite. Tráfico avistado a longa distância, aposto que eu tô final no 7. Botará final da 17, Whisky California. Controle de Salvador, gol 1246, aceito da informação. 1246, acione identificação, desse mantém o 050, chegada Bonf. 050 Bonf, gol 1246. Scan Confirm, está observando a aeronave na final, senhor, do procedimento. Deixa a porta de final, não, Sérgio. É a porta final de 2 milhas, Scan Confirm. Reportará o Scan Confirm. Scan Uniforme, vento 120 graus, 09, autorizado pouso, pistão 7. Uniforme. Pede. Para o DC-07, a significação, DC mantém ao 050, chegada bom. 050, ponto, aqui DC-07. Para o 246, DC mantém ao 040. 040, bom no 246. D5, lembra direito, autorizado táxi Alfa Kilo, AD3, posição 3 Lima, previsto, fica até a sinalização do solo. Bravo Kilo, AD3, 3 Lima, o azul 27, 95, vai ficar atento. Autorizado backtrack, táxi aprovado no corte de frequência.